Mano, o que acontece com você? Você está muito mal. A sua cara está triste, não está legal. Não me diga que está tudo bem, que está tudo ok. Sua vida está embaçada, eu sei. A madrugada está fria, vamos caminhar. Uma ideia com você, eu quero trocar. Mano, eu me sinto chateado de te ver assim. Totalmente acabado, vivendo sozinho, simplesmente jogado. Mas não se preocupe, porque estou do seu lado. Pro que der e vier, você tá ligado. Que soninho, MRN, seu mano, seu aliado. A gente erra muito nessa vida, e de repente um erro se transforma numa grande ferida que temos que fechar aos poucos e não descer até o fundo do poço. Você me entende? Matou seu pai, tirou uma vida e hoje está planejando a sua própria despedida. Vivendo alucinado 24 horas por dia. Sobre o efeito dessa porra do crack, um terrível embarque, uma péssima viagem que está te deixando num estado grave. Mano, acende o baseado, se sinta aliviado. Deixa o crack de lado, escute o meu recado. Largue essa porra por você e não por mim. Se toque, se liga no toque, queira ter um belo fim. Esse é um jovem dependente dessa porra do crack que não pega nada. Esse é um jovem dependente dessa porra do crack que não pega nada. Foda-se aquela banca dos malucos do bairro que fumou uma pedra, mano, crack lock. Isso já era, não se junte mais. Dê outro rumo à sua vida. Eu sei que você é capaz de se libertar da merda dessa dependência que só gera, que só traz muitas e várias encrencas, não dê risada. Esse proceder que eu levo com você não é uma piada. Essa porra fez você matar seu pai a troco de nada. Uma pequena alucinação de 5 minutos ocasionou um disparo que levou uma vida em menos de 1 minuto. A vida de um pai, de um grande amigo que sempre esteve do seu lado, nos atritos, nos escritos, nos tumultos. Essa droga realmente, mano, é um puta absurdo. Mas tudo bem, o que passou, passou. A treta agora é pôr a bola pra frente, fazer um gol, tirando esta porra da sua mente. Mostrando ser humano inteligente, não otário, dependente de uma porra que não pega nada. Crack, uma puta roubada. Vá, corra meu irmão, reconstrua sua vida. Enquanto é tempo, volte pra casa agora. Dê um forte e grande abraço na sua mãe, que te adotou, que te criou. Uma mulher de muito valor, que não exige nada de você, apenas um pouco do seu amor. Seu pivete com 6 anos de idade espera por você pra bater uma bola. Espera por você pra acompanhá-lo até a escola. Espera por um pai que sumiu, tem andado desaparecido. Mas confia na ideia que não tenha te perdido. Se liga no meu conselho, SL meu truta, meu velho amigo, meu velho amigo. Esse é um jovem dependente dessa porra do crack que não pega nada. Esse é um jovem dependente dessa porra do crack que não pega nada. O tempo se passou e SL se reintegrou a sua família, a sua casa, reconstruiu a sua vida. Parou com a viagem do crack, só de vez em quando um bamba pra ficar a pampa. Arrumou um trampo na porra daquele mapping do centro da cidade. Comprou um caramba, um belo bonito cano. Sua mãe passou a se sentir feliz. Seu pivete então nem me diz. Era isso que eu queria, o que eu sempre quis. Ver meu mano SL finalmente assim, não deixando que a velha tentação lhe cerque. Olhando pra frente, mano, o SL segue. Mas com o passar do tempo, sua antiga dependência volta e se transforma em um puta tormento. Ele se entrega novamente ao crack, sem dó, dó, sem piedade. O mano se perde, esquece que a vontade pode ser controlada e retorna a ser o antigo freguês da bocada. Sua vida volta a ser a mesma merda. Em agosto de 93, o mano foi internado em uma clínica de viciados, deixando a ideia que o crack, mano, é um grande barato. É, é um grande barato. Esse é um jovem dependente dessa porra do crack que não pega nada. Esse é um jovem dependente dessa porra do crack que não pega nada. Esse é um jovem dependente dessa porra do crack que não pega nada. Esse Dessa porra do crack que não pega nada. Esse é...